Paulo Salvador, boa noite. É 3-1-0, Litrô. Prossiga Alfa, repórter da Juliette, 6310. Pagará para Juliette, o Chiné, 63. Salve Salvador, Uxané 6201, pushback estacionamento 5. Drive da companhia vai cruzar a retaguarda, pois o mesmo está livre, chame táxi. Faz o Uxan, está atualizado, 6201. 6310, Juliette, Poro, Tão 06. É o 06, obrigado. Salvador, boa noite, 6362, qual o índice para autorização de tráfego? M62, Salvador Natal 370, pronto, cópia? Pronto, cópia. Natal 370, rota Pesolo 10, decola no zero, curva esquerda, no perfil da PUCA, Jamo, transição Zipar, 5435 transponder, controle 120.8. Paulo Salvador, boa noite, 889, Whisky 360, Daniel. Dá um minuto, prepara Daniel. Protegendo então o 3662, autorizado Natal, nível 370, via upper do 10, decolando da 10, primeira curva esquerda, saída PUCA, Jantz e Par, 5435, transponder 1208, controle. Portão 08, sabe quando ponto posicionar? Ciência 3662. 9, Galeão, protocolo é 360. Autorizado da Leão 360, rota Pesolo 10, decolo no zero, curva direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa Bridge, onda certa aerovia. 5440 transponder, controle 20.8. 360, Leão. Pesolo 10, colada 10, curva direita, Dael Leda, 5440, 208. Portão 9, chama quanto ponto posicionar? Já, 3, 8, 9. Salvador, boa noite, azul 4071. Informação IC de nível 360 para Campinas, eu sei que tá meio cedo, mas teria pelo menos a saída prevista. Já tenho até autorização, 360, pronto, qual é? Pronto. 360 Campinas, rota Bridge, Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, curva direita. Subida da Euleda, pós Leda, voa Bridge, onde você acerta a aerovia. Ampla Zulu no meio e segue conforme. 5441 no transponder, controle 120.8. Eu autorizo o nível 360 para Campinas, decola da 10, curva direita, saída da EL, BID, Papel Zulu 16, via rota do plano, aciona 5441, compreendeu? E o controle 20.8, do 4071. Só confirmando a saída, da EL Leda, após Leda Bridge, a interceptar o Papel Zulu 16. Da EL Leda, Leda Bridge, Papel Zulu 16, azul 4070, via. Chega quando pronto, puxa acionar. Bora. Salvador Ocean, 6201, está com 107 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. Aprovado, India Alpha, teu ponto de espera da 10, 18.6 com ponto de espera, 1021 ajuste, bom voo. India Alpha, ponto de espera da 10, 18.6, 1021, Ocean, 6201. Rádio 6748, Duna, 2000 pés, 1021 no ajuste, rapaz estabilizado. Apresente Duna Web 6748, ajustado 1021, 2000 pés, autorizado, reportará concurso. 201, pode esperar da 10, pronto. 6201 na linha de decolar, 1950 graus, 129. A linha de decola 10, 6201. Tá, clareza tá bom pra intensidade, tá um pouco baixa, tá 2, o 358. Vamos copiar o TAM 3258. Agora sim, agora melhorou, 358 portal, só confirmando o nível de voo já atualizado, 37, pronto, copy. Portal 370, rota 319, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição Froti, 5436, o transponder, controle 120.8. Estimativa autorizada por Fortaleza, nível 370, via Zulu 119. Decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Froti, 5436, o transponder, controle 120, 2.8, TAM 3858. 03, portão, chama quando pronto, puxa acionar. Pronto. R6201, autorizado direto bridge. Bridge, 6201. Salvador, boa noite, voo no 604. Voo no 604, essa identificação, chega da mar e desce para nível de voo 050. Na chegada mar, essa nós vem descendo para o 050, voo. Salvador, boa noite, Oceano 6310 novamente, agora para Recife, nível 350, confirmação X-Ray. Pronto, cópia. Afirma. Recife, Trevo, terra do Trevo, 350, rota 358, decola 10, curva esquerda. Subida Pucajamo, transição Caju, 5433, o código transponder, controle 120.8. Oceano 6310 10, autorizado Recife, nível 350. APU 58, decolando o pistão 0, curva à esquerda. Poca, Pajan, Caju. 5433, transponder 1208, o controle a bordo. 62 é portão, chame quando pronto, puxa, chama. Chamará, chame 63, 10. Pronto, não consigo localizar. 6748 é porto externo, baixado travado. Depois tá lá no externo, baixado e travado, 6748. Travou, passando externo 6748. Ponto autorizado, José. 1502. Uno, Cripozo, 6748. Foi mal vento? Vento 190 graus, 8 nós. 7798, cara. Salvador, azul 4071, box 1. Puxa acionamento. 01, autorizado, sintaxe. Autorizado, chamada táxi 4071. Fala, é o 6310, tá chegando? Da escuta, prossiga. Tá confirmado, após Puca é Jamo, confirma? Isso, perfil da Puca, Jamo, após Jamo, transição a Caju. Então, ativo, entendi outra coisa, obrigado. Salvador, eu sou 3662, tá pronto para inspecionar, posição 8. 3662, posição 08, tô autorizado, sem táxi, só checa o equipamento, tá um pouco baixo a transmissão. Ciente, tá 3662, inspecionamento 8. Agora alto e claro. O Xanar 6201, no Chame Recife, 1251, na Alterne 1-3325. 251-3325, o Xanar 6201, obrigado. Estou no 889, no 9. Mantenha a posição, tráfego da TAM 08 a puxar, seu próximo setor no 889. Aqui então, posso passar, já está autorizado, aguardando no 889. É 748. Solou 39, direito, 1219 M. Direito, 1219, boa, 6748. No Salvador, 6748, boa noite. Boa noite, bem-vindo, Alfa e repórter da Juliette. Alfa e repórter da Juliette, 6748. Alô, Salvador, azul 4071, tá pronto pro táxi, com 5 horas de autonomia, 67 a bordo, alterna Galeão. Aprovado, táxi India e Alfa, até o ponto de espera do 10, no ponto de espera Torre 1-8.6, ajuste 10, 21, no bom voo. E a India e Alfa, no ponto de espera, chama a Torre 18, decimal 6, azul 4071, obrigado, bom trabalho. 6748, do web, ingresso a Juliette, 05 portão. Rede Juliette, após portão 05, 6748, grato. Salvador, 3258, estou ciente, aguarda, me escuta. Novo Salvador, C3662 com 179 a bordo, 2h45, alternando Fortaleza, tá pronto, táxi. Autorizado o táxi Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, 118.6, no ponto de espera, com a torre 1021 ajuste, tá 3662, bom voo e bom domingo. Índia Alfa, 118.6, 1021. Bom domingo, bom final de ano. Voo 989, tá após o Airbus já livrou, tá autorizado, 9 chama táxi. Autorizado, 989, chama a táxi. 1858, informa o tráfego de companhia que vai acusar calda, aposta livre 03, chama táxi. Sim, Matheus, após a passagem do tráfego da companhia, tá autorizado, chama para o táxi, 3258. Salvador, boa noite, azul 4071, ponto espera da 10, então. 4071, alinhar e decolar, 1950 graus, 10 nós. Alinha e decola, azul 4071. Salvador, boa noite, 23662, para o ponto de espera da 10, está pronto, visual com azul. Boa noite, 3662, após o azul, alinhar e manter. Após o azul, alinhar e manter, 23662. Para o táxi, voo 1889, 130 a bordo, 3h44 de autonomia, alternativa é Campinas. O táxi 1889, via Índia e Alfa, seguindo Airbus, no ponto de espera 1208.6, ajuste no 021, bom voo. Índia Alfa, 021, 18 no ponto de espera, 1889. Boa viagem 2098, boa. Controle Salvador Azul 4071, cruza 1600 pés, da Ioleda. Azul 4071, contato radar, bom nível de voo 360, saída da Ioleda Bridge. Da Ioleda Bridge, livre ascensão, nível 360. no 604. Gol no 604, chame Torres 186. 186. Azul 4071, poderia voar Leda, o bridge da presente? Oi, Leda, azul 4071. Leda, obrigado. IF, avistando, passando externo, com o trem baixo checado. 604, boa noite, bem-vindo a Salvador, continua a tua expansão, aguarda, pista livre. E... eu vim de alvo com espera 186, ajustado no 021. Ali, cruzando 210. 313, acendo a identificação, ponto 4000 pés, 1021 no ajuste. Ponto 4021, achando a 6313. No 604, pouso autorizado, no 509, 79. Livre pouso, gol no 604. Salvador, boa noite, está 3662, passando 2700, perfil da PUC. Está 3662, contato radar, subou 370, PUC de par. Gente, ação 370, PUC, está 3662. Mantenha 3858. Mantenha, então, a linha e mantenha 3858, boa noite.